Hoje sou amo. Amo por ser esposo da ama. Olá, parede do meu quarto. Do alto do teu brilho, perguntas por que virei amo hoje. Questionas se sou uma imitação dos amores de outras paragens ou se tenho um novo jeito aguçado para a paixão em forma de fado. Não. Sou amo porque, com a ama fora, fiquei eu a cuidar do meu bisneto. Pequenote atrevido, inconveniente, mas inteligente, perspicaz e finório o suficiente. Parede. Não digas à mãe dele que eu lhe chamei finório. Ela não gosta. Ele é suficientemente manhoso para tirar a alguém o que precisa para oferecer a quem lhe interessa. Primeiro dia. Arranjou problema. Bem, não foi um problema. Classifico como pequena peripécia. Uma menina, pequenita como ele, já tinha demonstrado com gestos e com poucas palavras aquelas conseguia dizer que desejava muito ter uma boneca que avistou sem querer na montra de um estabelecimento. É do bom tempo essa criança. Isto foi durante um passeio em comum entre duas famílias em que o meu bisneto também estava. Entramos na loja, a mãe da menina perguntou o preço, o senhor respondeu, mas a resposta monetária não agradou a quem tinha a carteira no bolso. Saímos logo a seguir. A menina não percebeu porque tínhamos saído do estabelecimento da mesma forma com que tínhamos entrado, sem a boneca. Engano dela. Engano nosso. Quando, alguns metros mais à frente, mas ainda a tempo de recuar e corrigir o erro, olhamos para as mãos do meu bisneto. Ele tinha a tal boneca na mão. Aproveitou-se do pequeno diálogo entre os adultos e pronto, pegou, andou. Não está certo, disse-lhe eu, enquanto os pais devolveram o produto a quem direito e enquanto eu tentava perceber como é que ele tinha engendrado aquilo. Sim, amanhã é domingo e, com coincidência, hoje é sábado, mas não é por ser dia de descanso que vou ficar descansado enquanto fazes disparates, rapaz. Não vais gostar das minhas reprimendas, mas elas vão aparecer. Já. Não irei permitir que tenhas margem para disparatar mais. Vou retirar-te imediatamente da eventual possibilidade de sentires que podes ir mais além. Não deixo. Num regime mais fechado, em certos momentos, vais pensar que a tua vida parece um precipício. Não é que entendas o que isso quer dizer, mas não fiques perturbado por causa de tais calamidades. Pelo contrário, pensa e acredita que esses castigos não vieram para destruir, mas apenas para corrigir-te. É sinal de grande bondade não deixar por muito tempo sem castigo aqueles que cometem injustiça, mas aplicar-lhes logo a merecida punição. Eu não vou aplicar em ti o sistema que outros preferem em relação aos seus, esperando pacientemente o tempo de os castigar, até que os seus pecados chegam ao máximo. Eu mudo a estratégia contigo para não chegares primeiro ao extremo dos pecados e só então castigar-te. Isto significa que nunca deixo de ter misericórdia em relação a ti. Mesmo quando te corrijo com aquilo que achas que são desgraças, não estou a abandonar-te. Deixo o aviso e a explicação. Foi o último fado do ladrão enamorado que entoaste, Pierre. Vê se pões a gargantilha, que amanhã é domingo, e eu quero que o povo note se alguém me perguntar. diga que eu a comprei. Ninguém precisa saber que foi por ti que a roubei. E se alguém desconfiar, pois não tem um tostão, dizes que é uma vulgar joia de imitação. Nunca fui grande ladrão, nunca dei golpe perfeito. Acho que foi a paixão que me aguçou o jeito. Vê se pões a gargantilha. Neste caso, até houve dois desfechos infelizes para o meu bisneto. Depois de ter visto a boneca regressar à casa, que, mesmo que temporária, era a sua, a pretendente à aquisição da boneca partiu. Poucos dias depois, os pais mudaram-se para um país asiático, já não sei dizer qual. E, claro, a menina também viajou lá para as Ásias. Ele passou a proferir uma palavra que, eu não sei, talvez tivesse ouvido na rádio, na televisão. Tenho saudade, dizia ele. Ora, uma miniatura de gente a afirmar que sentia saudades de alguém. Eu aconselhei. Não fiques agarrado a ela, ou outra pessoa qualquer. Não dependas dela, porque assim evitas ter saudades de alguém. Sentir saudade só é bom para os fadistas. Para os outros, é mau. É mau ficarmos tristes ou magoados quando alguém está longe de nós. E foi aí que o catraio quis dar uma lição ao bivô. É assim que ele diz bisavô. Então não é bom ter saudades de alguém? Se temos saudades, é porque a pessoa é boa ou deixou-nos bem enquanto esteve cá. Até sorrimos quando pensamos nela, quando nos lembramos dos momentos que passámos juntos. No outro dia, um senhor e uma senhora ensinaram umas coisas às pessoas. Podias aprender com eles. Tens de aprender a sorrir, bivô. A tradição diz que a saudade é coisa infeliz. Mas eu não sei se o que ela diz é pra escutar com atenção. Posso afirmar que não é triste lembrar de alguém que toda a vida nos fez o bem e agora foi noutro lugar. Meu Deus do céu, fosse amanhã, a vida nos separar aos dois. Quero que você veja depois como a saudade é coisa ruim. Eu quero ser uma lembrança, mas tão feliz que quando a dor estiver por um triz, seu coração Chega dessa conversa, Pierre. Eu entendi a perspectiva. Perspectiva. Até soa abuso dizer que uma criança pequenita já tem uma perspectiva. E sobre a saudade. Eu entendi o que ele estava a dizer, mas prefiro, sempre preferi a parede, prefiro não aderir a esses sentimentos. Porque a saudade de alguém, tal como dizia o Catraio, significa que aquela pessoa foi protagonista de palavras bonitas, de gestos belos. Mas a sua partida, mais do que saudade, traz tristeza. Vai embora, tristeza. Ou então traz o ser em causa, porque, se não houver regresso, o sofrimento fica. Tudo à volta parece-nos feio. Não conseguimos assumir um estado de paz. Não assinamos connosco um armistício duradouro. Sim, bem sei, se ela voltar, o cenário muda substancialmente. Mas se não voltar? Eu não sou daqueles que olham todos os dias para o céu com uma esperança enorme de que algo melhor vai surgir. Eu não espero muito por isso, sou realista. E a realidade, meu pequeno, é que a tua amiguinha foi embora e não está cá. Ou está? Eu não a vejo. E se calhar nem voltará nos próximos tempos. Se calhar nunca vai voltar. Tu sabes se vai voltar? Eu não sei. Embora acho que não. Por isso, passa à frente. Chega de saudade. Ouves o António Cheinho e a Vanessa da Mata, muito correto. E se ouvisses também o nome mais comprido? António Carlos Jobim. Experimenta. Pode ser, diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é. coisa menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços de ser milhões de abraços apertados assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos. Parecia distraído, mas não estava. O Pierre, enquanto continuava nas suas brincadeiras típicas da sua faixa etária, nunca se abstraía do diálogo com o seu bivô. E chamava-me esquisito. O ponto de partida foi, ainda e sempre, o facto de eu apelar a um sistema partidário anti-saudade. Ele não entendia como é que eu conseguia e fazia questão de recusar qualquer ligação intensa com quem quer que fosse. Achava que, assim, eu estava constantemente fechado na minha pessoa. Via que eu, como ser social, não vivia em sociedade. Só existes tu no mundo? Questionava o pupilo. Ele não percebia. Tu percebes, não percebes, parede? No minuto seguinte, passa perto de nós um senhor que tinha uma mancha na sua traseira, nos calções que usava. O rapaz reparou e estava pronto para, num volume alto, avisar o senhor em causa. Mas eu travei-o a tempo. — Deixa dizer-lhe, bivô, o senhor está sujo. — Deixam lá. É com ele. Ele lá sabe. — Então o senhor está sujo. Se calhar nem viu e nós não avisamos. Não se pode falar dos outros. — Deixa-o ir, reforcei. Ele não percebia. Logo a seguir, pediu-me para eu brincar com ele. Na 19ª brincadeira daquele dia, tal como o número deste diálogo contigo. Para me abaixar, rolar carros, atirar pedras para a água do riacho que servia como cenário natural para o nosso lanche. Eu disse que não iria fazer isso. As minhas cruzes não me deixam. Já não me deixavam na altura. E ele voltou a revoltar-se, à maneira dele. Não fazes nada, nem deixas fazer nada. Quem és tu, afinal? E lá estava criada mais uma banda sonora à espreita, à cuca. Thank you. E eis que chegou a melhor parte do dia, a noite, o momento em que um quer, acima de tudo, dormir. Bom, não era a melhor parte do dia, apesar do seu tom irrequieto e do seu nível de diálogo e de persistência fora da média, era um encanto cuidar do Pierre. Esta era então a parte mais sossegada do dia. Sim, está bem definido assim. Bem comportado em casa, janta, lava os dentes, veste o pijama e deita-se. Em poucos minutos, sem perturbações visíveis, sem novas questões, sem pedidos, aí ele cumpria rapidamente. Eu tentava contribuir para aquele ambiente calmo a fechar a aventura diária. Narrava baixinho. Pierre, vais ouvir de seguida o que eu dizia, na altura, com o acompanhamento de uma guitarra que eu próprio tocarolava. Agora não tenho dedos nem tranquilidade para tal. Vai escutar, então, a minha despedida de todas as noites para os meus netos, quando eles eram catraios, assim como tu. Era frequentemente o até já que eu deixava à minha neta mais velha, à tua mãe. Rezava assim. Dorme, minha linda. Chegou a altura. Fecha os teus olhos. Vais nanar. Viver acordada é tarefa dura. Deixa-te ir. Deixa sonhar. Procuro uma estrela pequenina, bela, como tu, mas não a vi. Descansa, descansa sim, linda menina. O mundo cá fora não é para ti. Tens certeza disto. Vives em mim. A tua face brilhante lembra uma fada. Ai, quem me dera ser assim, dormir toda a noite descansada. Deste jeito, antecipando José Santos, para os conseguir embalar